Neto LX. Neto LX. Verão 2022. Sinceramente eu cansei. Me desculpa, mas eu cansei. Tá difícil assim. Ou você melhora, eu procurava o melhor pra mim. Não deixe pra me amar depois. Depois que acaba nós dois, aproveita enquanto ainda existe amor. Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa de vaidade. Diz que tá com saudade, que me ama de verdade. Sua cama deixa de vaidade. Diz que tá com saudade, que me ama de verdade. Vem pra revoada do Gordinho. É só dizer que me ama que tá tudo certo. Na tua LX. Sucesso! Sinceramente eu cansei. Me desculpe, mas eu cansei. Tá difícil assim. Ou você melhora, ou eu procuro algo melhor pra mim. Não deixe pra me amar depois. Depois que acaba nós dois, aproveita enquanto ainda existe amor. E cabe abraça, me beija, me ama, me joga. Saudade, e me ama de verdade. Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa de vaidade. Diz que tá com saudade, que me ama de verdade. Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa de vaidade. Diz que tá com saudade e me ama de verdade. Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama. Sete, um, nove, nove, três, quatro, cinco, zero, zero.